Charlie, Palma do Urban Ranch, voo 896, informação Delta. Boa noite, 996, por gentileza, identifique, desça para 3.000 na chegada. Identificou 3.000, confirma se está livre a velocidade com 896? Livre. Muito obrigado. 344 da Trip, está livre 2.000, o ILS está autorizado, informe estabilizado no mesmo. 2.000, informar a estabilização. Localizador Campanista 6258. Chama a torre de comando, 1862, eu tenho um acordo. 1862, obrigado, boa noite. Salvador, Oceana 6258, uma milha de distância. Oceana 6258, continue a aproximação, guarde pista livre. Sente. Volume 06, solo 05 direita, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, para o portão 6258, livre pouso, pistão no zero, vento variável 2 nós. Repouso, pistão no zero, chama 6258. Pena? Vai dar certo, tá? O postulado visual, 35344. Enviou, compete com a torre agora, 1862, até meu ponto. 1862, vem. O 99 da web está livre LS, forma estabilizada. Livre LS, reporta 5 estabilizado, web 5.9. Alfa Tango, prossiga. Autorização, Recife, Tocando. Gente, confirme estacionamento. Alô, baixo, transporte, Cândido. Gente, aguarde coordenação do seu plano, ao Bravo Alfa Tango. Coordenado, mas escuta também. Salvador, está 3152, se tiver acionamento no 10. São 3152, livre acionamento, chame para o táxi, portão 10. Vai chamar 3152. Oceana 6258, solo 08, direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, Oceana 6258. Salvador, trip 5344, final baixado, checado. Gente, trip 5344, vento 080 graus, 03 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, trip 5344. Só pra avisar, esse avião vai pra João Pessoa, 3:49 Zulu, tá? Oi? Oi? Oi? Oi? Indicador é do Girafa. Bravo Alfa Tango, copia. Copia, copia. Bravo Alfa Tango, Recife aprovado nível 1110, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Conde, com curva esquerda, transponder 0263, controle 120, decimal 80. Rodando autorizado 10 para Recife, Golf 677, decola 10 com curva esquerda, subida Conde, 0263 transponder, 108 controle, pronto acionamento, parte 3. Bravo Alfa Tango, cotejamento correto, livre acionar, chame táxi. Livre, chama táxi, senhor Bravo Alfa Tango. Alfa, antes da Juliette, 6258. Mantenha a posição antes da Juliette, previsto portão 11. Portão 11, previsto, mantendo posição, 6258. Trip 5344, solos 1-1, direita, Alfa, mantenha antes da Juliette. Direita da Alfa, Juliette 5344. Táxi para 3152, 150, 2:10, no terra Recife. Gente, tá 3152. Táxi via parte 1 no Índia, reporte pronto no ponto espera, ajuste no 0 no 7. Parte 1 no Índia, no 0 no 7, tá 3152. Bravo, rotando para o táxi, tá com 6 horas de autonomia, pé na Maceió, 2 a bordo. Táxi até a entrada do pátio 1, reporte para ingresso no pátio principal. Bravo, Alfa Tango, ajuste no 0 no 7. Você sabe até o ponto de entrada no pátio 1, no 0 no 7, ajuste o Bravo Alfa Tango. E 5899. E 5899, chama a torre de comando, 1862, um abraço pro Silvio. Torre de comando, 1862, um abraço. Observe a passagem do R2 da TAM após Juliette, portão 11. Após o colega da TAM, Juliette para o 1-1-6-2-2. O confio 2008-96. Positivo, confio estabilizado. A gente vai lá, 8-9-6. Capitão baixado na final, R2-5899, LBS. 5899 da web, livre pouso no 0, vento variável 3 nós. Livre pouso, web 5899. O trip 5344 vai seguir o Airbus da Avianca, é, após Juliette, portão 01, ok? Afirmativo, segue o aeronave da Avianca após portão 01, confirma? Afirmo, portão 01, trip 5344. 01, 5344. Poderia confirmar o transponder do TAM 3152? 5451. 5451, confere, obrigado. Bravo, Alfabang, por ingresso no pátio 1. Mantenha a posição no pátio 3, aguardando para ingresso, Bravo Alfatango. Aguardo, Alfatango. Pouso, F-5899. Afirmo, livre pouso no zero, vento 050 graus, 03 mais, F-5899. Livre pouso, F-5899. Alfatão autorizado, táxi via pátio 1 no Índia, reporte pronto no ponto de espera. Aqui no Índia, bota pronta no ponto zero, tá bom? Era pronto, tá 3152, visual com tráfego. Pode passagem do tráfego, ali mantém, então 3152. Pode passagem, ali mantém, 3152. Boa noite, Luna 7 no 4, formação Delta. Boa noite, Luna 7 no 4. Aracaju aprovado em nível 230, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Buca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5453, controle 120.80. Aguarde para o cotejamento. Web 5899, solo 17, direita, táxi via Alfa. Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, F-5899. São 3152, livre decolagem 10, vento 020 graus, 03 mais. Livre decolagem iniciando, são 3152. Bravo, Alfa Tango, ali mantém a posição. Posição ali mantendo 0, Bravo Alfa Tango. Bono 714, prossiga com cotejamento. Autorizado na Caju 230, aerovia inicial Golf 677, decolando no 0, Puca, Caju 4553208, Gol 97 no 4. Gol 7 no 4, transponder 5453. 5453, ou Gol 7 no 4. Correto, chame pronto, Gol 7 no 4. Zona 52, decolou Zona 8, chame o controle 120.80, bom voo. 120.80, 3 Zona 52, boa noite. Torre, boa noite. Gol 1896, estabilizou, baixou e tava. Boa noite, gol 1896, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Gente, 1896. Tule Salvador, 3152, Pouca Caju. Confere vigilância, 3152. Vigilância, obrigado. Noite 96, livre pouso, pistão no zero, vento variável 3 nós. Variável 3 nós, 1 0, 1896, livre pouso. Nova Alfatango, decolou no 9, chame o controle 120, decimal 8, 0. 208, Bravo Alfatango. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Bravo Alfatango. Bravo Alfatango, boa noite, saída Conde, subvão 110. Conde 110, Bravo Alfatango, autorizaria a Pedro Conde? Tá livre. Livre, Tango, obrigado. Então, 3152, olha pro de Maceió. Maceió na proa, então 3152. Boa noite, 96, solo 21 no direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, para 04, 896. Salvador, boa noite, voo 994, centro da Delta, o 310 para Maceió. Tenho pré-aprovado 350, copia, aguarda a coordenação 310. Tá, copia. Voo 994, 350 aprovado, via Peruísque 58, Arago, DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Pucca, transição Caju com curva esquerda, transponder 5462, controle 120, decimal 80. Gente, o 350 autorizado para Maceió. um avião Peru 58 até Orago. Vai na pouca transição Caju com curva à esquerda da 1-0. 5462 transponder, controle Salvador 208 do Gol 994. Gol 994, correto, chame pronto. Tamara. Zulu 52, agora com Recife, 2685, tem um voo. 2685, obrigado, boa noite. Tchau. 7-1-4, gate 2, pushback acionado. Vamos 7-1-4, livre acionamento, chantarou o táxi. 1-7-1-4.